E aí, Sete? Logo mais na tech também tem que fazer tipo um bagulho tipo vai-vai, tá ligado? Que? Tipo aquele bagulho copo d'água, não sei o que, pá, né? Logo mais. Na beira elas querem voltar, de exclusivo também, né? Anda, com R7 elas querem voltar, de exclusivo também, né? Anda, de na beira elas querem voltar, de exclusivo também, né? Anda, com R7 elas querem. Quanto tempo já passou? Quem diria que o R7 ia chegar onde ele chegou? Batalhou com o fenózinho, de sofredor virou um vencedor. Hoje o jogo virou, hoje o mundo girou. Hoje o jogo virou, olha onde nós chegou. Sempre que ele passava, todo mundo olhava de cara amada. Hoje ele é o cica da quebrada, passa de sonata, ninguém entende nada. Tem esperança na parada, vale muito mais que ouro e prata. Sempre respeita os mais velhos, valores ao país e nas criançada. Câncer de amizade falsa e perreco que sempre embaça. Câncer de amizade falsa e perreco que sempre embaça. É assim que é. Anda, de na beira elas querem voltar, de exclusivo também, né? Anda, com R7 elas querem voltar, de exclusivo também, né? E aí, Sete? Logo mais na tech também tem que fazer tipo um bagulho tipo vai-vai, tá ligado? Que? Tipo aquele bagulho copo d'água, não sei o que, pá, né? Logo mais. Anda, de na beira elas querem voltar, de exclusivo também, né? Anda, com R7 elas querem voltar, de exclusivo também, né? Anda, de na beira elas querem voltar, de exclusivo também, né? Anda, com R7 elas querem voltar, de exclusivo também, né? Quanto tempo já passou? Quem diria que o R7 ia chegar onde ele chegou? Batalhou com o fenózinho, de sofredor virou um vencedor. Hoje o jogo virou, hoje o mundo girou. Hoje o jogo virou, olha onde nós chegou. Sempre que ele passava, todo mundo olhava de cara amada. Hoje ele é o zica da quebrada, passa de sonata, ninguém entende nada. Tem esperança na parada, vale muito mais que ouro e prata. Sempre respeita os mais velhos, valores ao país e nas criançada. Câncer de amizade falsa e perreco que sempre embaça. Câncer de amizade falsa e perreco que sempre embaça. É assim que é. Anda, de na beira elas querem voltar, de exclusivo também, né?